Vou te ligar umas ideias, passou na visão. Uns baratos que passa na mente e coração. Eu sei que tá difícil, mano, o bagulho é louco. Mas não pode desanimar e esquentar o corpo. Procuro nos minutos, nas horas, a solução da minha angústia, da minha aurora. A solidão é minha companheira, ela que escuta meu choro e minha treta. Dou uma ideia, mano, não desanima, não tenta de outro jeito se levantar na vida. Espera em Deus a solução, trampa, estuda, faça sua oração. Já faz um tempo que eu quero te falar, trocar essa ideia de homem cara a cara. Sabe, mano, a gente não tem nada, mas o que aprendemos na escola que nada. Mano, escuta, que corre comigo. Família 3 mil volts, irmãos, amigos. Falou nenê, gordão, fió, magrão, Félix, LP, JP. Falou, existe a alma, talvez você não saiba disso. Esse é um assunto que existe muito atrito. Falar de religião, vixe, para, mas não tem como escapar, mano, é pra sua alma. Então João respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma mil coisa lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e que as transporta no seu furor. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremece. O que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. Tá entendendo? Deus é o melhor pra você, pra todos nós. Ele me faz escrever. Alguém não te conhece, te para na rua e fala: preciso de ajuda, e se passa vira a cara. Por quê? Cê curte um rap da favela, mas quando tromba um favelado, despreza a graça. Aqui senta mendigo com playboy. Se não tiver amor, mano, aí corrói. Não vou tirar, também não valorizo sua fortuna. Só acho que assim nada muda. Já tá dando comida pras crianças, pros moleque aí, sei lá, mano, fazendo um bem com o dinheiro que cê tem. A ideia forte não é ter riqueza, Deus no coração e o pão na mesa. O suficiente, truta, cê é muito luxo. É ciclo vicioso, sonhando com os bagulho. A coisa mais importante na vida de um homem é Deus no coração, é Deus no coração. Fazer um favor, uma boa ação. Não, não, não, só quer enriquecer. Tudo bem, mas ó, não vá se esquecer que Deus te avisou que ele quer você. A qualquer preço, por onde você passar, maluco, Deus te ama. Deus não revogará sua ira. Debaixo dele tem curva auxiliadores soberbos. Quanto menor lhe poderia eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. Palavra, irmãos, que fala da vida do homem, que teve tudo na sua vida, teve riqueza, teve abundância, teve paz, teve alegria. Ele era o braço do aleijado, ele era o marido da viúva, ele ajudava tanta gente, mas atravessou na vida dele um astuto um dia, que o Senhor foi o povo apresentar perante Deus, e ele foi no meio, aleluia, lá, ele falou pro Senhor que o Senhor tinha cercado o Jó de bem, tinha feito sua coisa boa para ele. Então Deus deu ordem para ele que tocasse na carne, tocasse em tudo que Jó tinha. E Jó, aquele santo, aquele homem que tinha dinheiro, aquele homem, quando ele passava, os homens arrancavam o chapéu, alguém reclamava porque ele era justo, ele tinha poder, porque Deus via a justiça que estava no coração de Jó. E aquele dia, irmão, ele estava aqui humilhado e dizia: quem conterá com Deus? Eu sou pequeno, eu sou falho. Aí ele começava a lamentar da miséria da sua vida, da tristeza, do que ele tinha e ele não tinha mais. Mas numa das suas lamentações, por certo, Deus falava para ele: Jó, aguarda mais um pouquinho, porque daqui uns dias, daqui um momento, eu vou fazer uma virada na tua vida. Aleluia, que você tinha.